Afecheiro 101. Foi no oitavo dia que ele teve a sua oportunidade. Eles estavam no topo da montanha. Já tinham passado por um desfiladeiro um dia antes e desceram um monte íngreme com os póneis a gemer e a diminuir o passo cautelosamente para firmar bem as passadas, enquanto as cargas nas celas rangiam e abanavam. Agora estavam a subir outra vez. E os póneis andaram mais devagar, até o solo se tornar muito mais íngreme. Roger conseguiu avançar, manter-se ao lado do pônei e agarrar-se à rédea de couro, deixando o animal puxá-lo. Os índios tinham desmontado, caminhando e guiando os póneis. Ele manteve os olhos semicerrados no rabo do cavalo preto que descia pelas costas do bravo que levava o pônei ao qual ele estava amarrado. Segurou-se com uma das mãos. A outra estava ocupada, por baixo de uma aba pendurada de lona, mexendo no nó que o prendia às rédeas. Fio por fio, a amarra foi desfeita, até não sobrar nada além de um fio de corda a prendê-lo ao pônei. Ele esperou com o suor a escorrer-lhe pelas costelas, com o medo e o esforço da subida, rejeitando as várias oportunidades, pensando a cada minuto que era tarde demais, que eles iriam parar para acampar, que o índio que levava o seu pônei iria virar-se e vê-lo ia e pensaria em verificar se ele ainda estava bem preso. Mas eles não pararam e o índio não se virou. Pronto, pensou ele. E o seu coração bateu depressa ao ver o primeiro pônei da fileira sair de um trilho estreito na encosta da montanha. O solo descia a pique do trilho e depois nivelava a cerca de 2 metros abaixo. Embaixo havia uma descida cheia de árvores, ideal para ele se esconder. Um pônei, depois outro, desceram o trilho estreito, firmando as patas cuidadosamente. Um terceiro e depois foi a vez de Roger. Pôs-se ao lado do pônei, sentindo o cheiro da espuma doce e pungente do seu suor. Um passo, depois outro, e eles estavam no trilho estreito. Soltou a corda e saltou. Aterrou com um solavanco e agachou-se. Levantou-se e desceu a encosta a correr. Os seus sapatos caíram-lhe e ele deixou-os para trás. Atravessou um pequeno riacho, escalou a margem com as mãos e os joelhos, pôs-se de pé e correu, ainda curvado. Ouviu gritos atrás de si e depois silêncio. Mas sabia que estava a ser perseguido. Não tinha tempo a perder, nem eles. A paisagem escondia-se atrás de um borrão de folhas e rochas, quando ele virou a cabeça de um lado para o outro à procura de um caminho, um local para se esconder. Escolheu um vale de bétulas, atravessou-o e entrou num campo inclinado. Desceu pela erva escorregadia de pés descalços a pisar raízes e pedras. Do outro lado, demorou um segundo a olhar para trás. Dois deles. Viu as cabeças escuras e redondas por entre as folhas. Embrenhou-se por outra mata e saiu novamente zigue-zagueando como um louco por um campo de rochas espalhadas, a respiração durida na garganta. O maldito passado tinha feito uma coisa por ele, pensou seriamente. Melhorara a sua capacidade respiratória. E depois não teve tempo para mais nenhum pensamento. Nada além dos instintos cegos da fuga. E desceu outra vez uma queda pela face molhada e rochosa de um penhasco de 6 metros, agarrando as plantas enquanto passava por elas, arrancando raízes, enfiando as mãos na lama, cortando os dedos em pedras escondidas. Caiu com força lá no fundo e dobrou-se a arquejar. Um deles estava mesmo atrás de si a descer pelo penhasco. Soltou a corda ao redor do pescoço e bateu com ela nas mãos do índio, com força. A mão do homem escorregou. Ele escorregou e desceu, aterrando atabalhoadamente. Roger passou a corda pela cabeça do homem, puxou com força e fugiu, deixando o índio de joelhos, engasgado, e a tirar a corda à volta do pescoço. Árvores. Precisava de proteção. Saltou por cima de um tronco caído. Caiu e rebolou. Levantou-se e continuou a correr. Subiu e continuou a abrir caminho para cima, com o coração aos pulos, bateu com os pés com força no chão a subir a ladeira, precipitou-se para os abetos, abrindo caminho por entre milhões de agulhas, cego, olhos fechados contra os galhos. Depois o chão deu de si e ele caiu num borrão de céu e galhos. Aterrou no chão, meio curvado, sem fôlego. Mal teve a noção de se curvar mais e continuar a rebolar, afastando rochas e plantas, afastando terra e caruma caídas, saltando e chegando ao fundo. Estacou fazendo barulho no meio de troncos, esperou um momento e depois deslizou, pousando com um baque. Confuso e a sangrar, permaneceu deitado durante um momento. Depois virou-se de lado, cheio de dores, limpando a terra e o sangue do rosto. Olhou para cima à procura. Ali estavam eles, dois deles no topo da lareira, a descer cuidadosamente pelo lado da saliência de onde ele tinha caído. Apoiado nas mãos e nos joelhos, mergulhou entre os caules de madeira e rastejou para se salvar. Galhos curvos, pontas afiadas acertavam-lhe e montanhas de poeira, folhas mortas e insetos caíam dos galhos mais altos à medida que ele continuava, forçando uma passagem pelos troncos próximos uns dos outros, circundando e virando-se, seguindo as aberturas à medida que as encontrava. Inferno foi seu primeiro pensamento coerente. Depois notou que era uma descrição e também uma praga. Estava num inferno de rododendros. Percebendo isso tarde demais, diminuiu a velocidade da fuga. Se é que rastejar 3 metros por hora pudesse ser chamado de fuga. A abertura parecida com um túnel, na qual ele se viu, era demasiado estreita para permitir que ele se virasse. Mas conseguiu olhar para trás de si mesmo virando a cabeça. Não havia nada ali. Nada, além de uma escuridão úmida e musgosa, iluminada por um feixe fino de luz, conseguindo-se ver a poeira a rodopiar no ar. Não se conseguia ver nada, além dos caules e dos galhos da mata de rododendros. Os seus membros trêmulos cederam e ele caiu. Ficou deitado durante um momento, enrolado entre os caules, sentindo o cheiro das folhas podres e da terra úmida. Querias cobertura, amigo? Murmurou ele a si próprio. As coisas estavam a começar a doer. Estava ferido e sangrava de muitos lados do corpo. Mesmo sob a luz fraca, as pontas dos seus dedos estavam em carne viva. Fez uma análise lenta do estrago, tentando ouvir os sons baixos da perseguição. Não surpreendia não haver nenhum. Ele ouvira rumores a respeito dos rododendros nas tabernas em Cross Creek. Histórias de basófias de cães que tinham perseguido um esquilo para dentro de uma confusão de folhas e acabado por perder-se e nunca mais foram vistos. Roger esperava que essas histórias fossem muito exageradas, mas ao olhar à volta não se acalmou. A pouca luz não indicava direção. Para onde ele olhava, tudo parecia igual. Montes de folhas frias e lisas, caules grossos e galhos finos uniam-se num nó quase impenetrável. Com uma leve sensação de pânico, percebeu que não fazia ideia de onde viera. Encostou a cabeça aos joelhos e respirou fundo, tentando pensar. Muito bem, primeiro as prioridades. O pé direito sangrava devido a um corte profundo na ponta da sola. Tirou os lenços sujos e usou um para enfaixar o pé. Nada mais parecia suficientemente mau para precisar de uma ligadura, exceto o corte raso no seu scalp. Ainda sangrava, estava úmido e peganhento ao toque. As suas mãos tremiam. Era difícil amarrar o lenço à volta da cabeça. Ainda assim, o leve movimento fez com que se sentisse melhor. Agora então, ele escalara várias montanhas na Escócia, aqueles picos rugosos sem fim, e mais de uma vez ajudara a encontrar viajantes perdidos entre as rochas e a mata. Uma vez perdido numa região selvagem, o melhor a fazer é ficar quieto e esperar que alguém o encontre. Mas isso não se aplicava aqui, pensou ele. Se as únicas pessoas à sua procura fossem as de quem fugia, olhou para cima através do emaranhado de galhos. Conseguia ver pequenas brechas de céu, mas os rododendros estendiam-se por quase 4 metros acima da sua cabeça. Não podia levantar-se, mal conseguia sentar-se debaixo dos galhos retorcidos. Não conseguia saber o tamanho daquele pequeno inferno. Na viagem pelas montanhas, ele vira montes inteiros cobertos com mata, vales cheios de verde escuro de rododendros. Apenas algumas árvores ambiciosas apareciam acima do mar de folhas. Tinham dado a volta por montes de vegetação, não mais de 30 metros quadrados. Ele sabia que estava muito perto da beira da crista da montanha, mas esse conhecimento era inútil, pois não sabia em que direção ela estava. Apercebeu-se de que sentia muito frio. As mãos ainda lhe tremiam. Choque, pensou ele. O que se deve fazer em caso de choque? Líquidos quentes, cobertores, brandy. Ah, sim, claro. Levantar as pernas. Isso ele podia fazer. Cavou uma depressão rasa e estranha e acomodou-se dentro dela, raspando as folhas meio apodrecidas no peito e nos ombros. Apoiou os calcanhares na divisão de um tronco e fechou os olhos a tremer. Eles não entrariam ali, atrás dele. Porque é que o fariam? Seria melhor esperar, se não tivessem pressa. Ele teria de sair, eventualmente, se ainda conseguisse. Qualquer movimento ali debaixo abanava as folhas acima e denunciaria a sua presença a quem observasse. E então um pensamento frio. Sem dúvida que eles sabiam onde ele estava agora e simplesmente esperavam o seu próximo movimento. Os espaços no céu eram de um azul profundo, cor de safira. Ainda era tarde. Então ele esperaria pela noite para se movimentar. Com as mãos unidas sobre o peito, tentou descansar. Pensar em algo além da sua situação atual. Brianna, pensaria nela, agora, sem raiva ou revolta. Não havia tempo para isso. Fingiria que tudo ainda estava bem entre eles, como naquela noite, a noite deles. O corpo dela quente contra o dele no escuro. As mãos dela tão francas e curiosas no seu corpo. A generosidade da sua nudez, oferecida livremente, e a momentânea convicção enganada dele de que tudo estava bem no mundo para sempre. Aos poucos, a tremura diminuiu e ele adormeceu. Acordou algum tempo depois de a lua aparecer no céu. Conseguia ver a claridade ocupando o espaço, mas não era a lua em si. Ele estava rígido e frio e muito dorido. Faminto também e desesperadamente sedento. Bem, se conseguisse sair daquela maldita vegetação, pelo menos poderia encontrar água. Havia riachos em toda a parte naquelas montanhas. Sentindo-se esquisito como uma tartaruga de barriga para cima, virou-se lentamente. As direções eram todas iguais. De gatas, começou a andar, passando pelas fissuras, partindo galhos, fazendo o melhor que podia para seguir em linha reta. Um medo assombrava-o mais do que pensar nos índios. Seria tão fácil perder a noção de onde estava, movendo-se por este labirinto. Poderia acabar a andar em círculos sem fim, preso para sempre. As histórias de cães de caça tinham perdido qualquer elemento de exagero. Um animal rasteiro passou-lhe pela mão e ele encolheu-se, batendo com a cabeça nos galhos por cima. Rangeu os dentes e continuou, alguns centímetros de cada vez. Os grilos cricrilavam à sua volta e os inúmeros movimentos rumorejantes davam-lhe a conhecer que os habitantes daquele inferno não apreciavam a sua intrusão. Ele não conseguia ver nada. Estava quase totalmente escuro ali embaixo. No entanto, havia uma coisa boa. O esforço constante aquecia-o. O suor fazia-lhe arder o corte na cabeça e pingava-lhe do queixo. sempre que tinha de parar para recuperar o fôlego, prestava atenção para alguma pista, para a sua própria localização ou a dos seus perseguidores, mas não ouvia nada além dos cantos dos pássaros e do restolhar das folhas à sua volta. Limpou o rosto suado com a manga e continuou. Não sabia há quanto tempo se arrastava quando encontrou a rocha. Ou melhor, quando foi de cabeça contra ela. Afastou-se com a mão na cabeça e os dentes rilhados para não gritar. Pestanejando por causa da dor, esticou a mão e descobriu onde tinha batido. Não era um penedo, mas sim uma rocha lisa. Alta também. A superfície dura estendia-se até onde ele conseguia alcançar. Desviou-se às apalpadelas e deu a volta à rocha. Havia um tronco grosso a crescer perto dela. Os seus ombros ficaram entalados no espaço estreito entre eles. Contorceu-se, esforçou-se para passar e finalmente desentalou-se, lançando-se para a frente, perdendo o equilíbrio e caindo de borco. Rapidamente apoiou-se nas mãos de novo e percebeu que conseguia ver as mãos. Olhou para cima e à volta, completamente embasbacado. A cabeça e os ombros estavam num espaço desobstruído. Não apenas desobstruído, mas vazio. Contente, seguiu em frente, saindo do sufoco claustrofóbico dos rododendros. Ele estava de pé, num espaço aberto, de frente para uma falésia que se elevava no lado distante de uma clareira pequena. Era uma clareira mesmo. Nada crescia na terra macia sob os seus pés. Espantado, virou-se lentamente, enchendo os pulmões de ar frio. Meu Deus do céu, disse ele em voz alta. A clareira era grosseiramente oval, circundada por pedras erguidas, com uma ponta da oval fechada pela face da falésia. As pedras estavam espaçadas, à mesma distância umas das outras, à volta do círculo. Algumas delas caídas, duas mais deslocadas da posição pela pressão das raízes e dos caules sob elas. Ele viu a densa massa preta dos rododendros que se via entre e acima das pedras, mas nem uma planta crescia dentro do perímetro do círculo. Sentindo o corpo todo arrepiado, caminhou tranquilamente em direção ao centro do círculo. Não podia ser, mas era. E por que não, afinal, se Gaylis Duncan estivesse certa? Ele virou-se e viu à luz do luar os arranhões na face da falésia. Aproximou-se para os ver de perto. Havia vários petróglifos, alguns do tamanho da sua mão, outros quase da sua altura, formas espiraladas e o que podia ser um homem curvado a dançar ou a morrer. Um círculo quase fechado, que parecia uma cobra a perseguir o rabo. Sinais de alerta. Estremeceu de novo e levou a mão à costura das calças. Ainda estavam ali as duas pedras preciosas pelas quais ele tinha arriscado a própria vida. Pequenos passaportes para a segurança, esperava ele, para si e para Brianna. Não conseguia ouvir nada, nenhum murmúrio, nenhum zumbido. O ar do outono era frio. Um vento leve restolhava as folhas dos rododendros. Raios, qual era a data? Ele não sabia, perdera a noção há muito tempo. Pensou que tinha sido no início de setembro, quando deixou Brianna em Wilmington. Havia demorado muito mais tempo do que pensara para encontrar Bonnet e ter uma oportunidade de lhe roubar as pedras. Devia estar agora quase no fim de outubro, o festival de Samhain, a noite de todos os santos, estava prestes a acontecer ou acabar de ter lugar. Mas seguiria aquele círculo as mesmas datas? Ele acreditava que sim. Se as linhas de força da Terra mudassem com a sua volta, à volta do Sol, então todas as passagens deveriam permanecer abertas ou fechadas com a mudança. Aproximou-se da falésia e viu uma abertura perto da base, uma fissura na rocha, talvez uma caverna. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o vento da noite fria. Os seus dedos envolveram com força a superfície arredondada das pedras preciosas. Não ouviu nada. Estaria aberta? Se estivesse, escapar seria o fim. Mas escapar para onde? E como? As palavras do feitiço de Gailey ecoaram na sua mente. Granadas reúnem sem amor no meu pescoço. Serei fiel. Fiel? Tentar aquela rota de fuga seria abandonar Brianna. E ela não te abandonou? Não. Raios me partam se ela me abandonou, sussurrou ele a si mesmo. Ele sabia que havia um motivo para o que ela fizera. Ela encontrou os pais, estará segura. E por este motivo uma mulher deve deixar os pais e seguir o marido. A segurança não era o que importava, o amor sim. Para começar, se ele se importasse com a segurança, não teria atravessado aquele espaço desesperado. As suas mãos suavam. Ele sentia a umidade do tecido sob os dedos e as pontas em carne viva ardiam-lhe e latejavam. Deu mais um passo em direção à abertura da face da falésia, os olhos fixos na escuridão ali dentro. Se não entrasse, só havia duas coisas a fazer. Voltar para a clausura sufocante dos rododendros ou tentar escalar a falésia à sua frente. Atirou a cabeça para trás para observar a altura. Um rosto olhava para ele lá de cima. Sem traços, devido à escuridão, contra o céu iluminado pela lua. Não teve tempo para se mexer, nem para pensar, pois um laço escorregou pela sua cabeça e apertou-o, prendendo-lhe os braços junto ao corpo.